quem tem olhos para ver o tempo soprando sulcos na pele, soprando sulcos na pele, soprando sulcos. O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina. Sem raiva nem rancor, o tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda-me comendo é o tempo. Na verdade faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento e me olhando nos olhos. Acho que ganhei o tempo. De lá para cá ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando.